E os mini repórteres estão mais uma vez connosco aqui na Boa Nova. Lina Fernandes, a mentora deste grande projeto, vai nos contar onde é que andaram desta vez. Olá, Ângela. Olá, Rádio Boa Nova. Olá, Oliveira do Hospital. É verdade, as nossas crianças andaram novamente na rua e desta vez partimos à descoberta dos serviços. À volta do Largo Ribeiro do Amaral, entrevistámos algumas pessoas, nomeadamente na Biblioteca Municipal, Café Central também, característico ali daquela zona. Depois descemos e fomos até à Câmara. Na Câmara visitámos alguns gabinetes e falámos com algumas pessoas que nos explicaram qual era a sua função na Câmara Municipal, nomeadamente os senhores vereadores e o senhor Presidente da Câmara. No período da tarde andámos em Lagares e, desde já, o nosso agradecimento muito especial ao Sr. Carlos da Queijaria Estrela Artesanal, que também recebeu os mini repórteres e nos explicou como é que se fabrica o famoso queijo Serra da Estrela. Ouçam. É isso mesmo, Lina. Vamos então ouvir-se nesta manhã fantástica, já de meio de semana, os mini repórteres à descoberta de tantas outras coisas pela cidade de Oliveira do Hospital e não só. Olá, bom dia. Estou a falar com... Eu sou a repórter Diana e estou a falar com a Ana Isabel, da Biblioteca Municipal. Olá, Ana. Há quanto tempo aqui está? Gosta de trabalhar aqui? Olá, Diana. Bom dia. Sim, olha, estou aqui na Biblioteca Municipal, neste novo edifício, há 6 anos. A biblioteca funcionava no espaço da Casa da Cultura durante muitos anos, depois o município inaugurou este novo espaço para a biblioteca e nessa altura fui convidada para vir para aqui trabalhar com os meninos. Portanto, eu estou no serviço educativo da biblioteca, que é um serviço que pressupõe que vocês, os mais novos, visitem a biblioteca e façam atividades. E as atividades que fazemos aqui normalmente são relacionadas com o livro, ou pelo menos partem do livro. Porque uma biblioteca, como tu sabes, é o espaço onde estão os livros prontinhos para vocês virem cá e consultá-los, devorá-los. Que é isso que nós pretendemos, é que vocês venham devorar estes livros. Pronto. Então, a partir dos livros, nós realizamos diversas atividades. Oficinas de escrita, oficinas de ilustração e diversas atividades relacionadas sempre com o livro. Obrigada. Olá, sou a mini repórter Maria. Venho entrevistá-lo para fazer umas perguntas. Eu sou a Maria e estou no Café Central. Vou falar com o senhor. Como se chama? Olá, bom dia. Meu nome é João Silva. Trabalha no Café Central há muito tempo? Não, há pouco tempo, 1 mês. Gosta de trabalhar aqui? Sim, gosto. Tem mais pessoas durante o dia ou da tarde? É sim, tem mais pessoas na hora do almoço. E à noite, no final da noite. O que é que as pessoas bebem? Dependendo da hora, café ou então cerveja, as bebidas que saem mais, Coca-Cola. Obrigada. Olá, eu chamo-me Débora, sou mini repórter e vou falar com o senhor. Como se chama? Eu sou Manuel Ferreira Ribeiro e sou cantor de limpeza. O que é que você está a fazer? Estou aqui a varrer. A barreiras, assim, a ensinar os meninos, a ensinar também a fazer o trabalho. O chão estava cheio de folhas? Pois estava. E a nossa cidade tem que estar sempre limpinha? Limpinha, sempre limpas. Trabalha há muito tempo neste serviço? Há muito tempo já. Há quantos anos? Já há 40. É muito tempo. Obrigada. Olá, eu sou a Mariana e... vou falar com a Fátima. Olá, Fátima. Olá, eu chamo-me Fátima. O meu trabalho é nas limpezas. Já começa a folha. Eu e os meus colegas fazemos para que a cidade esteja sempre limpinha. E estou há 7 anos a trabalhar neste serviço. Gosta de trabalhar na Câmara? Gosto muito. E principalmente neste serviço de limpeza. Obrigado por deixar tudo limpinho. Eu é que agradeço e tenho muito gosto em ter a cidade sempre limpa e perfeita para os meninos e para toda a gente. Em nome de todos nós, obrigado. Bom dia, eu chamo Guilherme, sou um mini repórter e encontramos a primeira pessoa, que se chama Fátima. Olá, dona Fátima. Olá, bom dia, Guilherme. Bom dia. Qual é o seu serviço na Câmara? Olha, eu comecei por ser telefonista há 19 anos e agora tenho sido também recepcionista. Gosta do que faz? Muito, gosto muito do que faço. Porquê? Olha, porque sempre gostei de lidar com pessoas, gosto muito do atendimento ao público e quer pelo telefone, quer presencialmente, fazem-se muito boas amizades. Obrigada. Obrigada, dona Fá. Força. Hoje eu sou o mini repórter Bernardo e vou falar com o Jorge, que está no único balcão da Câmara Municipal. Olá, Jorge. Olá. Bom dia, eu me chamo Fernando Jorge, sou teu conterrâneo, sou penalvense também, trabalho aqui no balcão único e o meu serviço, portanto, atendo águas, atendo taxas e licenças, no fundo fazemos de tudo um pouco. Há quantos anos cá trabalha? Há cerca de 30 anos. Isso é muito tempo. É um bocadinho. Uma pessoa também começa a ficar um bocadinho cansado, mas tem que se andar. As pessoas são simpáticas? São. Algumas também. Encontra-se tudo, mas nós temos que saber dar a volta à situação e tentar, portanto, atender as pessoas o melhor possível. Obrigada pelo seu serviço. Nada. Eu sou o Francisco e venho falar com a dona Zita. Gosta de trabalhar no balcão único? Gosto. Porquê? Porque aqui no balcão único nós atendemos as pessoas e os contribuintes que vêm tratar de assuntos relacionados com obras, que é a parte que estou a tratar. Obras particulares. Gosta do que faz? Sim. Sim. Gosto. Sempre gostei de trabalhar no balcão. Há quantos anos trabalha aqui? Há 29 anos. Também é muito tempo. Claro. É uma vida. Obrigado. Nada. Pronto. Bom dia, sou o Ricardo, um repórter, e estou aqui na Câmara Municipal para falar com o engenheiro Vicente. Bom dia. O senhor, o que é que gosta de fazer aqui? Gosta de trabalhar aqui? Bom dia. Gosto de trabalhar aqui, sim senhora. O nosso trabalho consiste, objetivamente, em duas situações. Executar projetos e fiscalizar obras. Obras de construir estradas, redes de abastecimento de água, que é a água que vai alimentar as nossas casas para termos água para beber, para tomar banho, para lavar os dentes. As estradas, para ver se estão executadas corretamente, assim como a execução de passeios, que é para vocês poderem passear, atravessarem em passadeiras e nas respectivas estradas, e também acompanhamos obras de construção de escolas. Há quanto tempo é que o senhor trabalha aqui? Trabalho aqui há 17 anos. Isso é muito tempo. Já começo a fazer parte da velha guarda dos serviços da Câmara. Como é que acha que estão aqui, que estão as obras aqui em Oliveira? As obras em Oliveira do Hospital neste momento estão em grande velocidade e quantidade. Isto é, há muitas obras pelo concelho e os serviços andam efetivamente mais tempo na rua a acompanhar essas obras. Ainda há pouco tempo inaugurámos uma estrada nova ao pé do cemitério, não foi? Estás a falar do cemitério velho, Avenida Carlos Campos. Sim. Essa obra vai ser inaugurada este fim de semana. Ela está praticamente concluída. Andam a fazer limpezas e remates finais. Obrigada. Bom dia. Vou falar com o Sr. Rui Coelho. Qual é o seu serviço aqui na Câmara? Estou no gabinete de apoio à Presidência. E neste momento estamos muito empenhados, estamos todos a trabalhar de forma afincada na organização da Expo H. O que é que estão a fazer? Estamos a proceder a toda a montagem, à logística toda da feira, preparar os stands, os espaços, os concertos, que é para depois vos podermos receber a todos na Expo para vocês se divertirem lá, está bem? Vai ser uma grande festa. Eu penso que sim, e conto com vocês. Vocês vão lá? Vão estar lá? Sim. Então encontramos-nos lá. Um beijinho a todos e um abraço. Obrigada. Olá, eu sou o Simão. Estou aqui com o Ricardo Figueiredo da ADI. O que é que faz? Bom dia, Simão. Eu, como sabe, estou aqui a trabalhar na ADI. A ADI é aqui uma entidade parceira da Câmara de Oliveira e da Câmara de Tábua. E tratamos da promoção e valorização do comércio local aqui dos dois centros urbanos. E neste momento estamos aqui a tratar dos pormenores da preparação da Expo HAC. Há quantos anos aqui existe este serviço? A ADI comemora este ano os 10 anos de existência. Está a correr bem? Está, pelo menos temos feito por isso e temos cumprido a nossa missão de valorizar o comércio local. Obrigada. Nada. Boa sorte. Olá, eu sou o mini repórter Francisco e vou falar com o Sr. Raul, que encontramos no corredor da Câmara Municipal. Olá, Sr. Raul, o que veio aqui fazer? Olá, Francisco, bom dia. É um prazer estar a falar aqui para a Boa Nova. Olha, eu vim aqui tratar de assuntos da freguesia de Lagares da Beina. Venho cá várias vezes e hoje foi mais um dia. Acha que a Câmara presta um bom serviço? Acha que a Câmara presta um bom serviço? Ah, eu acho que sim, que está a fazer um bom trabalho. Em relação a Lagares, à freguesia de Lagares, tem-se portado muito bem, como em todas as outras freguesias. Porquê? Porque, enfim, vai-nos dando dentro das possibilidades da Câmara aquilo que precisam as juntas de freguesia e que precisam as comunidades. E, portanto, isso é bom para nós. Agora vamos ao Sr. Presidente. Ah, muito bem. Fazem muito bem. Obrigada, Sr. Raul. De nada. Sempre ao dispor, Francisco. Foi um prazer. Olá, eu sou o repórter Bernardo e estou aqui no Gabinete de Desenvolvimento para falar com o Sr. Francisco. Tenho muito gosto em falar contigo. Então, o que é que tu queres saber de mim? O que é que fazem neste gabinete? Neste gabinete nós ajudamos o Sr. Presidente nas principais tarefas relacionadas com a parte financeira da Câmara. Somos nós que organizamos todas as candidaturas relacionadas com os apoios financeiros que vêm da União Europeia. Portanto, o nosso trabalho todos os dias é mais ou menos esse. Há quanto tempo trabalha aqui? Trabalho aqui há 33 anos. Estou quase para me reformar. E gosta? Gosto muito de trabalhar aqui. Sempre gostei muito de trabalhar neste gabinete e sempre gostei muito de trabalhar nesta Câmara Municipal. Obrigado por ter feito um bom trabalho. Eu também agradeço muito a tua atenção e o facto de me teres vindo fazer estas perguntas. Continuação de bom trabalho para a tua atividade de repórter, está bem? Obrigado eu. Então pronto, agora temos hoje, pela primeira vez, na história de Oliveira do Hospital, temos uma Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, que se chama Débora. E a Débora acaba de substituir o Presidente José Carlos Alexandrino, que ela é uma menina muito bonita e fiquemos com uma grande Presidente toda boneca. Então, Débora, diz-me lá, se tu fosses Presidente, és Presidente, o que é que tu fazias lá para melhorares a tua escola, a tua escolinha? Eu fazia jogos com os meninos. E não punhas lá um ecrã leves, assim, dos grandes, para veres alguns jogos, para vocês jogarem lá nos computadores, para melhorarem aquilo ou não? Aí sim. Acabou, a Débora acabou o tempo dela de Presidente e vamos passar para outra. Olha, e também acaba, também com uns óculos muito especiais, muito bonitos. A Maria tem os olhos também muito bonitos e ela é tímida. És tímida, Maria? Então diz lá, agora acabaste de ser eleita Presidente da Câmara. Queres ser, não quer? Então diz-me lá, onde é que tu vives? Na Rua da Confraria. E tu tens cá, a cidade de Oliveira tem balões suficientes para tu brincares? Sim. São suficientes? Sim. Notas cá falta de alguma coisa em Oliveira, não? Não. Pois, até aqui, enfim, encontrei um munícipe completamente satisfeito. Que é uma coisa gira. As monitoras e as educadoras, não? Não. Ah, já vi pela vossa cara que vocês se portam muito bem. Muito bem. Adorei que tu fosses Presidente. Sabes que Oliveira do Hospital nunca teve uma mulher como Presidente do município, sabias? Sim. E por isso, daqui a 4 anos está na hora de vir uma mulher, de vir o ser uma senhora. Então, vamos, quem é que falta? Passaste-se, como é que tu te chamas? Ruben. Queres ser Presidente? Ele não sente grande atração por isto. Tu querias, não querias? Eu queria. Ah, pá, nós não podemos ter um presidente contrariado. Se tivermos um presidente. Dá muito trabalho, não é? Olá. Hoje estamos na Câmara Municipal para falar com o presidente José Carlos Alexandrino e gostávamos de saber se gosta do seu trabalho. Eu gosto. E olha, fico muito contente de saberes o meu nome. É? Gosto do meu trabalho e por uma razão simples, porque o trabalho do Presidente da Câmara é um trabalho de servir os outros. É quase como os padres na igreja, que têm a missão de servir os outros, de servir os outros. E por isso, para mim, uma pessoa vive isto, dedica-se muito às coisas e gosta de ajudar a criar coisas diferentes, de ajudar pessoas, de fazer às vezes uns disparates. Às vezes nós, os políticos, também fazemos muitos disparates, mas às vezes também fazemos umas coisas bem feitas. E por isso eu gosto de ser presidente. É um trabalho muito difícil. É, às vezes é muito difícil com a incompreensão, sobretudo às vezes com algumas coisas que são incompreensões dos outros. Mas isso é da nossa vida, também na nossa vida pessoal é assim. Nós aqui, quem está num cargo disto, nunca pode agradar a todos. Porque quando agradar a todos, está morto. E por isso é melhor estar vivo e desagradar alguns. Mas é um trabalho às vezes difícil, com muitas horas, mas um presidente não é só um presidente que trabalha muito, porque um presidente sozinho não faz nada. O presidente tem uma equipe, depois tem os funcionários, depois cada um faz as suas funções. Isso é que nos faz um bom conselho ou um mau conselho, não é só ter um presidente, porque presidentes temos todos. Mas depois as equipes é que fazem a diferença, porque todos trabalham, os vossos auxiliares agora trabalham convosco nesta área, mas as pessoas que limpam as ruas também fazem o trabalho para termos a cidade toda alinhada, os jardineiros que põem aquelas flores das rotundas todas bonitas, todas vermelhinhas, para que toda a gente goste da nossa cidade, percebes? As pessoas que apanham as folhas, as pessoas que apanham o lixo, estás a ver? E todo esse trabalho é que é o trabalho também de um presidente, de colocar essas pessoas todas a funcionar por um objetivo comum, que é defendermos o nosso concelho e para que as pessoas se sintam bem a viver cá e também aquelas que vêm-nos cá visitar Oliveira do Hospital, que digam, Oliveira do Hospital é uma cidade bonita. Nós temos uma aldeia e um concelho com as aldeias mais bonitas de Portugal. Gostam mais do seu trabalho como professor ou gostam mais do trabalho como presidente? Muito mais como professor. Professor é outro trabalho e eu também nasci para ser professor, não nasci para ser presidente da Câmara Municipal. Aquilo que eu me senti sempre a minha grande paixão foi a educação. Eu fui professor, fui treinador de futebol, trabalhei muito, como sempre, na área com os jovens, com miúdos da vossa idade, e por isso aquilo que eu gostei sempre muito de fazer e que me deu muito mais, sempre muito mais prazer, ser professor dá muito mais prazer do que ser presidente da Câmara. Obrigado pelo seu trabalho. E obrigada pela vossa visita. Hein? Continuem a divertir-se, a portar-se bem e eu quero que vocês continuem a ter umas boas férias, porque vocês já vi que são gente simpática e já vi que daqui a 20 anos vamos ter grandes candidatos aqui à Câmara Municipal. Está bem? Olá, Eu sou a Mariana e queria dizer uma pergunta. A minha escola, eu estava a pensar em que podia ter uma piscina. O que é que acha? Bom dia, Mariana. Bom dia a quem está a ouvir através da Rádio Manova. Quero dar as boas-vindas à Mariana e a todos os meninos e as meninas que acompanham a Mariana aqui no Salão Nobre da Câmara Municipal, que é também a vossa casa. Relativamente à tua pergunta, queria só perguntar, onde é que é a tua escola? É no primeiro ciclo, na primária. É aqui em Oliveira do Hospital, a tua escola? Sim. Aqui em Oliveira do Hospital já há uma piscina, assim como há uma piscina em Santo Ovaio, há uma piscina no Seixo da Beira, e tu desejas uma piscina na tua escola. É um desejo muito, muito importante. Era bom que pudéssemos ter uma piscina em cada uma das escolas onde há meninos e meninas. Olá, eu sou o Simão e queria perguntar como é que é o seu trabalho na Câmara. Olá, Simão, bom dia. Bom dia ao repórter Simão da Rádio Boa Nova, é isso, não é? Agora, hoje és repórter da Rádio Boa Nova. Olha, eu trabalho na ação social, ou seja, no apoio às famílias e às pessoas que têm mais dificuldades. Trabalho na área da proteção do ambiente, das nossas florestas, dos nossos rios. Trabalho também na área da saúde, que é importante, no apoio na área da saúde à população, desde a saúde para as crianças até à saúde para os adultos. Trabalho na área da proteção de crianças e jovens, e trabalho também na área do apoio às empresas, ao comércio e serviços de Oliveira do Hospital. Você trabalha bem? Então, é uma boa pergunta. Olha, eu não vou fazer a autoavaliação. Vou deixar que sejam vocês a avaliar e as pessoas, olha, quem nos ouve, que avalie a qualidade do trabalho. Parecia mal eu dizer que trabalho mal ou bem ou mais ou menos. Acho que devem ser as outras pessoas a avaliar a qualidade do nosso trabalho. É um trabalho difícil? É um trabalho exigente, que obriga a dedicarmos muitas horas a esta vida. Trabalhamos 7 dias por semana, mas é um trabalho que dá muito prazer, porque trabalhamos sempre a pensar no concelho, nas pessoas do concelho, sejam as crianças, sejam os adultos, sejam os jovens, sejam os mais idosos. É um trabalho para servir as pessoas e para lhe resolver os problemas. Portanto, é um trabalho que dá muita satisfação, dá muito gosto de fazer, ajudar as pessoas e a resolver os seus problemas. Gastamos muita energia, mas acho que dá muita satisfação ser útil aos outros, ajudar os outros, gastarmos o nosso tempo a ajudar os outros, a apoiar quem precisa, é sempre dá muita satisfação, dá muito gosto. Este é um trabalho que se faz só com gosto, com energia, com vontade e acima de tudo com gosto. Quando for grande, queria ser vereador como o senhor. Obrigado. Aí tu queres ser vereador? Pronto, acho que sim, fazes bem, porque vocês todos, os meninos e as meninas todas que aqui estão, vão ser o futuro do concelho, vocês vão ser profissionais, vão ter um emprego e alguns de vós um dia vão se candidatar às juntas de freguesia, à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, e alguns de vós no futuro vão estar aqui a governar a Câmara, a tomar decisões e a servir as pessoas, que é o mais importante, servir as pessoas. Por isso dou-te os parabéns por teres esse sonho e esse gosto em seres um dia, em querer ser um dia vereador. Está bem? Obrigado. Obrigado eu por me dares a oportunidade de falar contigo e falar com as pessoas através da Rádio Boa Nova. Senhor Vereador, na minha escola, podia ser na última semana o hambúrguer, batatas fritas do pacote e sumo? Pois, há bocado falaste com maionese, ketchup e mostarda. E a sobremesa era gelado de chocolate e pizza, está a dizer este menino. Portanto, na última semana, assim, tipo centro comercial nas escolas. Pronto, como é que é assim? O objetivo da escola é dar outro tipo de alimentação, com fruta, com sopa, com legumes, com peixe, com carne, com poucas gorduras, com pouco sal, ou seja, vocês aprenderem a fazer uma alimentação saudável. De vez em quando, com os vossos pais, e de acordo com os vossos pais, quando forem a uma hamburgueria ou uma pizzaria, depois vocês combinam com os vossos pais se podem comer uma pizza, se podem comer um gelado com mais chocolate e com mais natas, se podem beber um refrigerante gaseificado com mais açúcar e cafeína, se podem comer hambúrgueres com molhos. Eu acho que vocês podem fazer isso de vez em quando, mas devem combinar com os vossos pais e nunca devem comer isso sozinhos. muito e da juventude gosta muito de frutinha, gosta muito de sopinha, gosta de peixe e tem muito, é muito cuidadoso, separa as espinhas, põe as espinhas todas num canto e come aquelas pedacinhos deliciosos de peixe branco. Ele não é muito de carne, ele não gosta muito de carne. Professor, não concorda com o que foi dito? Nós devemos tentar ter uma alimentação saudável e, tal como o meu colega, o Dr. José Francisco Rolo, disse, não quer dizer que uma vez por outra faça mal também abusar de alguma comida que não faz assim tão bem. Mas isso é uma ou outra vez, não é para nós fazermos disso a nossa alimentação normal e diária, percebem? Agora, devemos tentar todos os dias ter uma alimentação saudável, variada, carne, peixe, com as hortícolas, tudo isso. E depois, uma vez por outra, aí sim podemos comer aquilo que faz menos bem. Olá, eu sou a mini repórter Ana e tenho uma pergunta. Era-se quando é que vocês podem mudar os telhados lá da escola? A Ana, quando nos questiona sobre os telhados da escola, refere-se às coberturas, não é? Na zona de exterior, é isso? É essas coberturas. Essas coberturas são coberturas de fibrocimento, e eu percebo a vossa preocupação. O fibrocimento tem partículas de amianto, e eu percebo a tua pergunta. E é só para te dizer que está planeado, está decidido fazer a retirada gradual de todas aquelas coberturas e substituí-las por outras coberturas. Que não sejam de fibrocimento e que não tenham partículas de amianto. Olá, eu sou a Mariana e sou a mini repórter e tenho uma pergunta. É sobre o comer. É que eu estava a preferir o hambúrguer e a pizza no fim de dia de aulas, que era mais prático. Não concordo com a Mariana porque nós todos os dias devíamos ter salada, ou carne, ou peixe, ou batatas, as coisas que fazem melhor. Porquê que em todas as cidades de Portugal não devem ser proibidos os cigarros? Vocês sabem que os cigarros não são proibidos nas cidades, os cigarros são proibidos em alguns locais onde não se pode fumar. Porquê? Porque o fumar é um vício e que só quem fuma é que o deve fazer. Quando nós estamos a prejudicar quem está à nossa volta porque estamos a fumar, isso já não é correto. E então proíbe-se em alguns locais que as pessoas possam fumar. Porquê? Porque são locais onde estão também outras pessoas. E quem o quiser fazer, os cigarros fazem bem ou fazem mal? Não. Fazem mal. Então, se nós queremos fumar, que seja para fazer mal apenas a mim. Eu assumo que me vai fazer mal, não devo prejudicar os outros. Por isso é que os cigarros são proibidos em alguns locais. Gostaria que, em vez de houver 30 minutos de intervalo, que houvesse uma hora de intervalo. Ó Simão, eu vou te dizer uma coisa. Pá, eu quando tinha a tua idade, eu também pensava o mesmo. Uma hora de intervalo, 10 minutos de aula. Sabes que é que na altura me fizeram? Era 50 minutos de aula e 10 minutos de intervalo. E eu sonhava com uma hora de intervalo e 10 minutos de aula. Vê lá, eu tenho 49 anos, ando a lutar há 39 anos pelo aquilo que tu continuas a lutar pelo mesmo. Mas olha, mas eu acho que nós quando vamos para a escola é para aprender. Uma hora e meia, pronto, mais uma oportunidade para aprenderes mais umas coisas. Olha, no meu tempo era 50 minutos de aula e 10 minutos de intervalo. Bom dia, eu sou o repórter Francisco e quero fazer uma pergunta para o senhor vereador do desporto. Porquê que os campos de basquete e de futebol na nossa escola não estão separados? Pois, sabem que o que vocês têm na vossa escola é um polidesportivo, que dá para praticar várias modalidades. Sabem que as escolas, assim como até na própria cidade, quando se criam equipamentos deste género, destes campos, é preciso tentar chegar a toda a gente e a todas as modalidades, porque uns gostam mais de futebol, outros gostam mais de basquetebol e outros de outras modalidades. E então criaram-se campos que permitem ter no mesmo espaço várias modalidades diferentes, por isso é que lá estão as balizas de futebol, mas também os cestos de basquetebol, que assim, quando vocês quiserem jogar basquetebol, podem utilizar. Se quiserem futebol, também o podem fazer. As pessoas que querem jogar futebol e basquetebol ao mesmo tempo, vão todos ao molho e isso... Isso já é uma questão de organização. Hoje o campo dá para jogar as duas modalidades, neste caso. Mas ou jogam uma coisa ou jogam outra. Não vão estar uns a jogar futebol e outros a jogar basquetebol ao mesmo tempo. Boa tarde. Aqui está a mini repórter Ana. Estamos na Estrela Artesanal, na Queijaria de Lagares da Beira. Vou falar com... o Sr. Carlos Pinto. Olá, boa tarde. Olá. Esta queijaria é sua? Sim, esta queijaria é minha e da minha esposa, é da família. Quantos anos? É assim, nós já fazemos queijo há 28 anos, mas aqui nestas instalações novas temos aqui há 15 anos. O que é que produzem? Nós produzimos aqui o que é o queijo de ovelha e o requeijão. E o que é que sai? Assim, o que sai mais é o requeijão e o queijo. Portanto, nós vendemos todo o queijo e o requeijão, mas o requeijão é uma coisa que se vende mais todos os dias do que o queijo. Porque, é assim, para fazer um quilo de queijo... nós temos sempre que fazer, só dá sempre 2 ou 3 requeijões, por isso vendemos sempre mais queijo que requeijão. Obrigada. Nada. Eu sou o mini repórter Isaac e queria lhe perguntar se os funcionários vestem algum tipo de roupa específico para produzir o queijo. Sim, quando os nossos funcionários entram, vão estudar, tiram a roupa que eles trazem de casa e vestem uma roupa branca apropriada aqui à nossa área, que é uma roupa branca, calças brancas, casaco branco, onde depois passam aqui e fazem a desinfecção das mãos, que é uma desinfecção que têm que fazer para começar a trabalhar no queijo. Passam aqui na água, que nós não vamos fazer agora, mas as pessoas passam aqui na água porque vocês têm esses plásticos e nós com botas temos que passar numa água onde fazemos a desinfecção para entrar para dentro da unidade de onde produzimos o queijo. Yeah. Eu sou a Camila e estava a saber qual é o leite de colher para o queijo. Olha, linda, é assim, aqui nós só trabalhamos com leite de ovelha, que é de onde fazemos o nosso queijinho da serra. E aqui é a área, é a recepção, que nós chamamos de recepção, de onde recebemos todo o leite que vem dos pastores, que vem naquelas bilhas e outro em tanques cisternas. E conforme vós já conhecem, a maior parte, aquelas bilhas onde vem o leite. E só trabalhamos com leite de ovelha. Olá, eu sou o mini repórter Rodrigo e tenho uma pergunta para lhe perguntar. Qual é a altura que vende mais queijo? É assim, a altura que nós vendemos mais queijo é aquela altura que vai de setembro a dezembro, que é o mês de dezembro que toda a gente gosta de ter o seu queijito em casa para o Natal. Portanto, são aqueles meses que nós vendemos mais. E o mês de dezembro é o mês que mais se vende. Vende muito para o estrangeiro? Um pouquinho, mas pouco. 10% do que nós fazemos, do que nós produzimos. Obrigada. Daqui é o mini repórter Isaac e queria saber como o senhor se chama. Pedro Ramos. Senhor Pedro Ramos, você é cliente da Queijaria Estrela Artesanal? Sim, sou. Há muito tempo? Sim, já há uns aninhos. Porquê? Então, porque negociei com queijo e eles têm um produto de qualidade. E gosta da qualidade do queijo? Sim, eu gosto mesmo da qualidade do queijo. E vende muitos queijos da Queijaria Estrela Artesanal? Sim, vendo. Umas alturas mais que outras, mas vendo. Quais são as melhores alturas? A Páscoa e Natal, sem dúvida. Obrigada. Nada.